Enganoso, me jurou, prometeu, garantiu que se eu fosse um bom moço, eu fosse uma pessoa boa, eu me divertiria. Eu viveria rindo à toa. Olha só o que me disse um dia. Todo.